Colômbia Barreira, 085, corre disponível, decola Dono 7, direita, corredor Axé, aciona 5131, controle 119, decimal 8, torre 1186. Avisado, reporte estabilizado na final 3192. Avisado, 3192. Ativa pelo November, a rota é direta. No pátio 5, confirme pessoas a bordo. Ativa pelo November, chama a torre no 86 para acionamento táxi decolagem, ajuste 10 no 0. Tem um bom voo, boa tarde, excelente 2012. 32, não solo os 32. Livre direita, chama solo em 12, 19. Livre a primeira direita, solo 219, azul para ficar atrás. Afirmativo, Eco Zulu November, posto quando pronto para o táxi. Salve Salvador Azul, 4032, Ivan. 432, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Azul, 4032. Não, chame torre no noite, decimal 6. 8663, 14. São 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Estado 1011, 3154. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6304. O Chanel 6304 já em baixo travada? Baixo travada, 6304. O altímetro 1090, vento 100 graus com 19 nós. Sim, pouso autorizado, o Chanel 6304. Livre pouso, o Chanel 6304, com 1010. No novembro, 1010 no altímetro 1090, reporte ponto espera táxi Babá. Estado visual, 3192. 3192, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 6. Compreendeu, poderia repetir? Atente a pássaros na curta da 1-0. Sente, 6304. Bloco de novembro, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, capoeira no 7. Ouro 396, sonho de identificação, chegada à Mare, desça para o 050. Para o 050, chegada à Mare, só que perdeu o contato com o centro, estava em 260, não conseguimos mais falar mais. Sim. A 3154, autorizada a final 10. Ok, autorizada a final 10, 54. 10, obrigado, 3149. Torre, é o Gol no 649. Gol no 649, tu sente no ponto de espera, puxa em 3 aguarde. Mantenho no 649. Ativo, mantenha a cabeceira no 7, é que o Zulu Novembro. Já tem um tráfego que já passou o externo, ok? Vamos, Salvador. É o gol 1785. Para a Copa do São Galeão, Vista Pierre. 209, obrigado. Tá ciente da Pierre para a Copa do Horizonte, senhor. Vento 090 graus com 18 nós. Livre pousar 10, 3192. Delta, gente, então boa tarde. Zono 54, chame torre no 86. 86, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde. Alta 3, zono 54, vai passar sempre, baixado e travado. Firmativo, curto na aproximação, guarda a pista livre, 1010 no altímetro, no 0 no 0. Ok, 1010, aguardando pista livre, passando sempre, obrigado. O Exo Novembro, quando autorizado, declara de imediato. O vento 090 graus com 20 nós de intensidade. 20 nós, atendendo a estreita turbulência do Airbus e a tanque, acaba de completar o pouso no 0. Livre pouso, pista no 7. Corrigindo, livre decolagem no 7. Pois, Upper Zulu 16 até Gruff. Golfo Uniforme Fox Fox. Após Upper Zulu 14 até Toquim. Tango Oscar Kilo India Mike. Decola da 10, curva direita na subida da El. Após Leda. Após Bidev. Aciona 5404, frequência do controle 119.8, gol no 785. Colando pista auxiliar, vai manter a linha do litoral setor sul, não vai interferir na sua aproximação, tráfego 1 para Alfa 31. Tem livre pouso pistão no 0, vento 090 graus com 18 nós, Tan 3154. Gente, 3154, temos o tráfego à vista, prosseguindo então para o pouso, obrigado. Gente, só para informação, atende a pátria durante a aproximação, ok? Pode, obrigado. Eco Zulu Novembro, decolada 239, ingressa no corredor Axé, chama controle em 1-9-8, bom voo. Corredor Axé, controle 1098. Controle Salvador, Eco Zulu Novembro, corredor Axé, mantém 1 no mil pés na sua escuta. Eco Zulu Novembro, mantenha no mil pés, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Novembro. Gol no 396, desce para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 0. Com 1010, desce a 3 mil, gol no 396. Zulu, Cairo, no meu país, decolando no 7, direita, corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0162, controle 119.8, torre 118.6. Zulu, confirma o PLB. 186 para acionamento táxi e decolagem, ajusta no 0, no 0, bom voo e boa tarde, visto que o Zulu. Previu no 154, no solo aos 40, livre à direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, São 3, 4. 1649, vento 100 graus com 199, sem livre decolagem, pista no 0, voo no 649. Livre decolagem, dá 10, voo no 649. 49, decolado aos 43, o controle em 1 no 9, décimo 8, bom voo, feliz 2012. 19, 8, feliz 2012, igual no meio 49. Polo 396, desça para 2000 pés, autorizado a final no 0. Tente autorizado, ele chegou no 396, descendo para 2000. Controle, boa tarde, voo no 649, saída da Euleda, passa 2000 em subida. Voo no 649, contato radar, sobe para nível de voo 220, vigilar. 220, voo no 649. Afirmativo Zulu, reporte ponto, espera taxi Oscar. Autorizado a linha aérea colar, pista no 7, o vento 090 graus com 197 nós, o esquilo Zulu. 090 Zulu November, voa em barreiras e suba para o 085. Muito boa tarde, Janela 63-200, da CIF Informação Sierra, autorização 240, vai Deus. Boa tarde, Janela 63-200, Deus, autorizado. No via Golf 677, decola tal no zero, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus, aciona 5163, controle 119.8. Afirmativo, senhor, estamos autorizados para Ilhéus, na Golf 677, nível 240, decola da 10 com curva à direita, a saída da El Leda e após direto Ilhéus. Aciona o transponder 5163 e o está pronto, está no, na posição, aliás, número 1, o Chanel 6327. Controle 119.8, o Chanel 6327 está livre, chame táxi. Muito boa tarde. O altímetro no 0, no 10. Continua a aproximação, já embaixo travada? Já embaixo travada, Alessandro. Afirmativo, tráfego avistado. Livre pouso, pista no 0, 100 graus com 1.629 ao vento. 100 graus, ponto 16, obrigado. Só para informação, temos um tráfego linha do litoral setor sul à sua direita, mantendo 1.000 pés. Não vai interferir na sua aproximação, ok? Só para informação do tráfego. Ok, gente, obrigado. Victor India Julia Lima, tem cabeceira no 7. Pelo Zulu autorizado 025. 025 autorizado a preparativa. Aguarde, temos um tráfego já com o pouso autorizado no 0, Julie. No 649, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, no 649. Victor India Juliette, atendendo a estreita turbulência do Bang da Gol, que acaba de tocar o solo da pista no 0, quando pronto tem livre decolagem, pista no 7. O vento 090 graus com 18 nós. Livro 396 no solo 50, livre direita chama o solo 1219. Dando direita 219, gol 1396. Solo gol 1396, livro à direita. 396, arriba Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa reportará antes da Juliette para ingresso, gol 1396. Turino Juliette, decolou 51, chama agora o controle, 1098. 1098, grato, até o regresso. Controle Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Índia, Juliette, mantém-se condições visuais, reporte fora da barra. Condições visuais, reporte na farol da barra, solicita se possível descer de Caru com 2.500. Índia, Juliette, 025, direto Caru. 025, descer de Caru, grato, Júlio. Zulu November, essa chamada de pouso. É. 396 via Juliette, portão 03. Índia ou Juliette, seu critério, para o 03. Índia Juliette, para o 03, gol 1396. Mike Alfa, boa tarde, informação Sierra, prossiga. São Paulo, meu país, autorizado, decola dono 7, direita, corredor Axé, após caixa prego, aciona 0144, controle 119, decimal 8, torre 118, 6. A barreira aí, 20, Zulu, novembro. Para, posicionamento voo no 785, está no 26. Largou no 785, no 62, chame táxi. Camarada. Boa noite, Mike Alfa, correto, 118, 6, torre. Posicionamento táxi, decolagem, ajuste no 0, no 0, bom voo e boa tarde. Paulo Salvador, Oxené, 63, 14, na Sierra, poderia confirmar a saída prevista para Petrolina? A Petrolina já está pronto, copo, eu tenho 340 autorizado. Pronto, na copa, eu achei a minha 3314. 6314, Petrolina, autoriza. 340, aerovia Pesulo 20, decola da pista 10. Após a decolagem, vai manter proa até 2000 pés. Após curva à esquerda, vai interceptar a radial 350 do VR de Salvador até 20 milhas, do respectivo VR 20 milhas. Após vai voar direto, posição Albo. E após Albo, direto, Flock. Aciona transponder 5417, frequência do controle 119, decimal 8, Oxenar 6314. Autorizado, nível 340 para Oxenar 6314, Petrolina. Apertura 20, pós decolagem da 10, mantendo a proa até 2000, curva à esquerda, a 150 raio de altura, projeto Salvador, 20 milhas, direto alto, direto flote, transponde 541, controle 198, Oxalé 6614. Eu confirmo o transponder. 5417. Correto, torcendo na minha 314, chame pronto, pushback. Reajuste no 0, no 0. Quebec Serra, mantém-se condições visuais, reporte para IP. Para o ataque do voo 175, está com 179 a bordo, 3 horas e 5 metros de autonomia, tentando caminho. Taxi Juliette Alfa, ponto espera torre no 86, ajuste no 0, no 0, bom voo, boa tarde, excelente 2012, voo 785. Juliette Alfa, no ponto espera 108 do PIA, 1010, obrigado, feliz 2012 também, tudo certo, todos nós. Mike Alfa, ajuste no 0, 10, reporte ingresso na pista 17. Bono 785, a linha da cola no 0, vento 090 graus, no 7 é nóis. Vai lá, decolar o voo no 785. Utiliza a rotatória para o quilômetro, é ótimo. Utiliza a rotatória, quilômetro, eu acho. Rotatória, é ótimo. Mike Alfa, linha e mantenho no 7. O 785 decolou aos 01, chama agora o controle 198, bom voo. 198, obrigado. Patrono 18.